Alô pessoal, aqui é o Giliar Lopes do Podcast e eu trago para vocês hoje mais uma edição do Quick Quest. Esse vai ser um Quick Quest especial de aniversário, porque como vocês já devem saber aí do último episódio do Podcast, nós fizemos um ano de programa, agora em setembro, e aí eu decidi trazer hoje para vocês alguns pedaços de programas antigos do Podcast para comemorar esse um ano aí, onde a gente trouxe, né, opinião e alguns assuntos, né, variados, interessantes, principalmente sobre o presente, né, a atual conjuntura aí da indústria de games e o futuro. Então achei que era interessante trazer um Quick Quest diferente aqui, onde a gente relembrasse alguns desses momentos. Quem sabe aí vão fazer com que vocês decidam voltar lá e ouvir os episódios mais antigos do Podcast, que nunca é demais, né? É sempre legal voltar lá e ver essas discussões que a gente já teve, esses mais variados assuntos que a gente já trouxe na história do nosso programa aqui nesse um ano de Podcast. E o primeiro assunto, então, já pra gente entrar de cabeça, né, nesse episódio, o primeiro assunto vai ser trazido aí pelo Rafa. No podcast número 6, chamado A Nova Indústria de Games, a gente falava sobre, né, os jogos casuais, os jogos sociais e como a indústria de games mudou, né, de quando a gente era criança, de quando a gente comprava o cartucho na loja, colocava no videogame para jogar em casa. E o Rafa teve o seguinte a dizer sobre o desenvolvedor e como essa nova indústria de games, essa nova realidade, pode ajudar você, iniciante, a entrar nessa indústria e se preparar, e como ela deve ser vista como uma oportunidade e não como uma dificuldade. Vamos então ouvir o Rafael Kunen falando no podcast número 6, A Nova Indústria de Games. Todo lugar a gente tem que aprender, tem que acrescentar para si mesmo e, por consequência, acrescentar para um possível empregador no futuro, né? Eu comecei com MMO no Brasil, fui para depois para jogos de celular, colaborei um pouco com o Xbox Live Arcade, mas não cheguei a me aprofundar muito, e aprendi muito com tudo isso em aspectos diferentes de game design, que eu me considero um game designer muito mais completo por causa dessas experiências. Agora estou tendo de novo uma experiência nova com essas plataformas sociais novas, que é voltada muito mais ao negócio, voltada muito mais a pensar como funciona o dinheiro por trás, o quanto vale cada feature que a gente quer implementar, o quanto isso vai acrescentar para o jogo e como a gente pode gerar dinheiro, já que a gente não está cobrando pelo jogo anteriormente. Todo esse tipo de experiência eu acho que é muito válida para a carreira e para quem quer pensar em, por exemplo, chegar nos jogos AAA um dia. Esse tipo de experiência conta muito. Por exemplo, eu tenho amigos da Digital Chocolate mesmo, que foram para BioWare, que foram para EA, que foram para Remedy aqui mesmo, sabe? Então, o que importa é o que tu sabe fazer e como tu vai aplicar tudo aquilo que tu aprendeu. Se tu tá só acomodado e a fazer aquilo e se livrar sem procurar tirar o máximo daquilo como uma experiência própria, não vai muito longe, sim. Mas eu acho que se a gente aproveitar cada experiência que a gente tem, cada oportunidade para tirar alguma coisa daquilo, não tem limite, assim, onde a gente pode chegar, sabe? Eu acho que isso vale tanto para programadores, como o exemplo do Seiko, vale para artista, vale para game designer também. Eu tenho... continua sendo a indústria de entretenimento, nosso trabalho continua sendo vender diversão, sabe? Joguinhos pequenos, jogos gigantescos que demoram anos para ser feito, o princípio continua sendo o mesmo, sabe? O próximo fragmento vem do episódio 17, Jovem Demais para Morrer, onde a gente falava sobre a aparente menor dificuldade que os jogos têm hoje em dia comparado com antigamente, e a gente tentava estudar o porquê que isso vinha acontecendo. E nesse próximo pedaço eu tento, na verdade, entender e achar uma explicação, né, pro motivo pelo qual hoje em dia os jogos são realmente mais fáceis e porque as pessoas tenham um perfil, né, um pouco menos paciente para os jogos quando eles são muito difíceis. Então fica aí um pedacinho do episódio número 17, Jovem Demais para Morrer. Uma outra análise, vamos dizer assim, que eu queria que a gente fizesse também é com relação a alguma coisa aí que a gente já estava falando, né? É sobre o perfil dos jogadores e o perfil do mercado. Quer dizer, não só a gente está tentando atingir mais gente, como eu acho que as pessoas também, elas estão mudando. Né? Eu acho que isso é um fenômeno que a gente vê não só nos jogos hoje em dia, mas em todas as formas de entretenimento. Acho que a TV é aquela que está sendo mais atingida por isso, que é essa sensação de imediatismo, né? Todo mundo quer tudo para mais rápido possível, mais curto, tirando toda a bullshit do caminho, entendeu? Acho que a internet, ela provê isso muito, né? Quer dizer, toda a sua experiência de entretenimento, ela está muito mais, hoje em dia, streamlinizada, otimizada, né? Então, se você não prender a atenção do espectador nos primeiros 30 segundos, você já perdeu aquele cara para sempre, porque a paciência das pessoas, né, e o tempo que elas podem dedicar para cada, vamos dizer, peça, é muito pequeno. Eu acho que isso é uma consequência do fato que a oferta hoje com a internet é muito maior de tudo com relação ao entretenimento que você possa pensar. Então, quando você tem 200 mil opções, a sua escolha está muito mais sensível. Então, se, entendeu, você escolhe esse, vamos dizer, filme, seriado, programa, jogo, seja lá o que for, você escolheu nesse mundão de opções que você tem à sua disposição, que estão ali só esperando você clicar. Né? Você escolheu esse. Se ele não te capturar nos primeiros momentos, assim, você já vai partir para outro, porque são tantas outras opções, porque para que eu tenho que ficar, entendeu, esperando para ver se esse negócio vai ser bom ou não, se ele vai melhorar ou não, né? Então, eu acho que isso faz com que as pessoas... Eu tô dando uma volta danada aqui, mas eu acho que faz sentido. Acho que isso faz com que as pessoas, elas tenham cada vez menos tempo para dedicar a cada, vamos dizer, para cada obra que elas querem apreciar. Então, aquela obra, ela tem que capturar a atenção e a motivação das pessoas para continuarem apreciando muito mais rapidamente. E aí, com os jogos, eu acho que se tiver muita frustração, muito desse sentimento no caminho, né, das pessoas de chegarem aonde elas querem chegar, elas vão se desistir muito mais rápido. Eu acho que ponto final é esse, né? Hoje em dia, a tendência é que se desista de tudo muito mais rápido. Um outro comentário interessante que a gente separou aqui foi do Fernando Seco no episódio número 25, A Revolução Digital. Nesse episódio a gente falava sobre a venda de jogos, né, de forma digital e como isso poderia impactar o mercado que a gente conhece hoje. E aí o Seco deu a opinião dele sobre serviços como OnLive e como até mesmo, né, os donos das plataformas que a gente conhece hoje poderiam aplicar estratégias parecidas e tirar proveito, né, dessa tendência da distribuição digital dos jogos indo para frente. Então vamos ouvir o Fernando Seco no episódio número 25, A Revolução Digital. Então, eu acho que o online faz todo sentido, uma vez que a gente tem a conexão e suficiente para transferir os frames no frame rate consistente e não temos lag. Mas como você falou, assim, tem por exemplo, o mesmo modelo da Netflix, você paga para fazer download, etc. Eu acho que existe ainda pessoal que realmente gosta de comprar por exemplo, Blu-ray ou qualquer outra coisa para ter em casa, para colecionar, entendeu? Eu acho que sempre vai existir de algum jeito o colecionador, independente se vai ter, por exemplo, online ou não. Então você vai poder pagar por mês, mas eu acredito que vai ter de algum jeito uma forma de você pagar, porque você sabe que você vai ficar jogando aquele jogo. Então, querendo ou não, tem um pouquinho dessa cara, mas um MMO, assim, você paga por mês e quando você está jogando, a hora que você acabou de... você não tá mais pagando, tá, acabou ali, você não tem mais como, você não vai mais jogar. Mas é um jogo, por exemplo, como o Call of Duty, que tem gente que sabe que vai comprar pra jogar todos os dias, eu acho que é complicado você dizer pro cara, não, você não tem mais escolha, você tem que pagar por mês, sabe? Você não pode comprar e ter o jogo. Então, eu acho que essa é a única coisa que não é clara pra mim, mas eu acredito que vai continuar tendo. A caixinha pode ser provavelmente mais caro, mas acho que a longo prazo é aquela coisa de mais barato, etc. Mas eu acho que é bacana porque a gente vê que atualmente você precisa ter um computador muito foda pra rodar jogos muito bons. Então, na parte dos computadores, eu acho que o online faz um grande sentido. Já na parte de consoles, eu tenho um pouco de dúvida. Eu acho que se isso acontecer, cada cada console vai ter seu próprio, entre aspas, online, onde você vai ter que, entre aspas, assinar para você poder ter acesso aos jogos naquela plataforma, você sabe, download, etc. Então, eu acho que até todos esses modelos fazem sentido, mas como eu falei, eu acredito que vai ter gente que vai querer pagar, digamos assim, um valor X, porque sabe que vai jogar para aquele produto em tempo determinado, sabe? E para finalizar, o nosso último pedaço aí nesse episódio comemorativo do Quick Quest é um comentário que a gente fez como conclusão de tudo que a gente viu na E3 2011. Esse foi o episódio número 22, a primeira E3 do resto da sua vida, onde, entre outras coisas, foi apresentado, né, o Wii U, e várias outras revelações foram feitas em cada uma das press conferences das donas de plataforma. E isso foi o que a gente teve a dizer sobre, né, a conclusão do que se passou nessa E3 2011, projetando aí os próximos anos, né, da nossa indústria a partir do que a gente viu, né, nessas press conferences. Então tá aí esse último pedaço, que vem diretamente do episódio número 22, a primeira E3 do resto da sua vida. Você está me dando um gancho bom aí para uma das principais coisas que eu vi na E3 como um todo, e principalmente por causa dos anúncios da Nintendo, é que as donas de plataformas parecem que estão em frequências diferentes, né? Enquanto a Nintendo estava falando de casual 5, 6 anos atrás, né, e deixando nós, hardcore, todos chateados e tal, pô, mas será que o Wii vai ter os jogos que a gente quer, né? E enquanto isso, a Microsoft e a Sony estavam vendendo pra gente o ultra hardcore, badass, com o console mais poderoso e não sei o que, o Gears of War, babá. E agora parece que elas, né, aconteceu exatamente o que você falou. A Microsoft e a Sony viram que casual dá dinheiro, então, opa, vamos lá todo mundo pegar esse mesmo bonde. Né? E essa foi uma E3 super fraca, eu achei, para nós hardcore gamers, com relação a Microsoft e a Sony. E em compensação, a Nintendo trouxe algumas promessas pra gente que a gente até talvez não esperasse, né? E quando você olha pro Nintendo Wii U, a gente ainda fica meio que com dúvida, né? Mas pelo menos parece que, se você desconsiderar a tela e tudo mais, ele tem controles que são mais parecidos com a próxima geração, né? O emote, eu acho que ele era, né, uma ideia genial, mas que ele dificultou muito você jogar os jogos hardcore. E agora parece que você vai poder jogar esses jogos. Como você disse, teve vários trailers lá de jogos que já saíram, né, franquias que já saíram para Microsoft e para Sony, que agora você vai poder jogar no Nintendo. Então, isso foi uma coisa que ficou bem, bem clara para mim, como que os fabricantes estão em frequências diferentes, entendeu? Eles estão na onda de um desce enquanto a outra sobe, e foi muito engraçado ver isso, né? Como eu falei, a press conference da Microsoft me parecia press conference da Nintendo de 5, 6 anos atrás, falando só de jogos do Kinect e só de coisas casuais. Então tá aí, pessoal, esse foi o Quick Quest, né, comemorativo de aniversário aqui do podcast. A gente achou que era uma boa ideia trazer pedaços aí de programas antigos, onde a gente acha, né, que houve informação, opinião que valia a pena ser trazida de volta, e a gente quer, novamente, né, discutir cada um desses assuntos com vocês nos canais que vocês já conhecem. É o www.thepodcast.com para deixar o seu comentário em qualquer um dos posts, é o e-mail contato@thepodcast.com ou pelo Twitter, no twitter.com/thepodcast. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por estarem ouvindo. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do podcast. Um abraço para vocês e até lá.